Cada inimigo seu vai te aplaudir de pé. Quando seu escudo for o seu olhar e sua espada sua fé. Quando a sua meta for felicidade, não vitória. Quem não se foca no presente não fica pra história, irmão. Cê veio pra contar história ou pra escrever? Me diz o que realmente te faz feliz. Sei que nem todos lá no fim do túnel buscam luz. Fica difícil se a escuridão quem te conduz. Já vi o oportunismo travestido de amizade nos aproveitadores da minha boa vontade. Mas mês que vem risquei da vida os covardes. Porque quem vive em torno de mentira já tá morto de verdade. Um só caminho é o bastante, suficiente. No mundo louco onde maçante oferece serpente. Já tentaram calar minha boca e calava. Mas só com meu dedo do meio eu falei tudo que eu precisava. Quando cortaram os meus braços eu chutei. Quando cortaram minhas pernas eu dei cabeçada. Quando cortaram minha cabeça eu mordi na jugular. E não soltei por nada, não soltei por nada. Quando cortaram os meus braços eu chutei. Quando cortaram minhas pernas eu lutei. Como samurai. Sem sensacionalismo, sem sentimentalismo. Ser pobre eu sou, mas querer ser é masoquismo. Não enalteço a riqueza ou a pobreza. Enalteço a luta por comida, vontade na mesa de quem não teve escolha sobre a própria profissão. Se eu tive a minha, me calar é omissão. Faço como as rabiolas no fio. O vento tenta me levar, mas permaneço onde o destino me incumbiu. Ouviu? Um sonho se desfaz quando o olho se abre. Um ideal não se desfaz nem que a vida se acabe. Meu ideal já foi traçado. Não permiti que meu fracasso faça minha véia e toma banho gelado. Cada Amélia que dá a vida pela família. Amo algum João que merece bem mais que uma Brasília. A gente se adaptou ao mundo feroz. Agora é hora de fazer com que o mundo se adapte a nós. Quando cortaram os meus braços eu chutei. Quando cortaram minhas pernas eu dei cabeçada. Quando cortaram minha cabeça eu mordi na jugular. E não soltei por nada, não soltei por nada. Quando cortaram os meus braços eu chutei. Quando cortaram minhas pernas eu lutei. Como samurai. E o que diria seu pai te vendo caído, irmão? Depende do motivo de se estar no chão. Alguns estão lá por nem saberem levantar. Meu rap é a mão que se estende pra te ajudar. Vem, sei que seu corpo tá cansado, samurai. Vão derrubar seu corpo, mas sua alma não cai. Eu sei que alguém acredita em você. Mas se você acredita em você, eu acredito em você. Colegas, eu tenho 20. Amigos, eu tenho 6. Eu vejo sempre só 4. Eu posso contar só 3. Quando eu caí, já era. Poucos aí se comove. Em alma eu vou estar olhando, girando a prova dos 9. E alguns vão falar, volta. Outros vão dar adeus. Se foi um tal de Projota ou o Thiago morreu. Mas hoje ainda tô vivo. Não vão comer do meu pão. Só quero deixar bem claro, os verdadeiros eu sei quem são. Quando cortaram os meus braços eu chutei. Quando cortaram minhas pernas eu dei cabeçada. Quando cortaram minha cabeça eu mordi na jugular. E não soltei por nada, não soltei por nada. Quando cortaram os meus braços eu chutei.